Agora é que me livro com Mafalda Correia. Um programa oferecido por Papelaria e Livraria Meio Mundo, em Oliveira do Hospital. No programa desta semana vou estar à conversa com Andréa Ramos, uma das autoras nacionais com maior sucesso na atualidade. Não perca! Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Ora, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do Agora é que me livro. Como disse, vou estar à conversa com a Andréa Ramos. Andréa, começo por te agradecer por teres aceitado o meu convite. É para mim uma grande honra seres uma das convidadas do Agora é que me livro e espero que gostes da experiência. Olá, Mafalda. Ora, essa, o prazer é todo meu e muito obrigada por me teres convidado a estar aqui a trocar umas quantas palavrinhas contigo. Ora, então vamos começar. Para os nossos ouvintes, quero dizer-vos que a Andréa é autora de livros de fantasia, A Defensora do Oculto, e está agora mais nas comédias românticas, tendo já publicado o Até Onde as Ondas Nos Levarem, O Amor na Porta da Frente e o seu último livro, De Espanha Sem Amor. Andréa, começo por te perguntar se a escrita surge apenas com A Defensora do Oculto, portanto o teu primeiro livro, ou se sempre foi algo que fez parte de ti. Ora bem, não foi algo que fez sempre parte de mim, mas foi algo que começou a fazer parte de mim desde cedo. Quando eu estava no meu 8º ano, mais ou menos, e era a febre do Twilight, não é? Em que toda a gente andava a ler e a descobrir essa história, uma amiga minha levava os livros para a escola e emprestou-me. E houve um dia que eu fui à casa dela e ela mostrou-me que estava a escrever uma fanfic, portanto, para quem não sabe, é uma ficção a partir de algo que já existe, sobre o Twilight. Ela mostrou-me, eu li e eu pensei, ah, olha que giro, eu se calhar consigo fazer uma coisa destas. Como eu não era mega fã do Twilight nessa altura e também não lia muito, confesso, pensei em fazer a partir de uma série. Eu na altura via muito a série Sobrenatural, por exemplo, e pensei, ok, deixa-me tentar fazer aqui uma fanfic do Sobrenatural. E foi assim que eu comecei. Acabou por ser um livro enorme, 400 páginas no Word, que acabei por imprimir e oferecer ao meu pai no aniversário dele. E lembro-me que a primeira coisa que a minha mãe... Eles não sabiam que eu escrevia. E lembro-me que a primeira coisa que a minha mãe perguntou foi: Andréa, mas isto tudo? Mas isto tem princípio, meio e fim? E pronto. E acho que foi assim que, de certa forma, começou. E depois percebeste que poderias criar as tuas próprias personagens e os teus próprios mundos. Sim, exatamente. Depois ainda escrevi mais uma ou duas fanfics, até que percebi que gostava de dar o pulo para uma coisa original, criar mesmo as minhas histórias. Ainda escrevi, se calhar, umas duas ou três histórias originais que nunca vão ver a luz do dia, antes da Defensora do Oculto. E a Defensora do Oculto acabou por ser... primeiro é o meu bebé, porque foi aquela história que eu escrevi e que do início ao fim... Sempre me diverti a escrever e sempre adorei escrever e idealizei logo tudo aquilo que queria e foi também o primeiro livro que eu acabei por lançar e foi a primeira saga que eu escrevi, portanto todos os outros eram livros únicos e A Defensora do Oculto foi mesmo idealizada para ser uma saga, inicialmente com 4 livros e 2 ou 3 anos depois de eu ter terminado surgiu a ideia de o 5º livro, sendo que o 4º e o 5º ainda não foram publicados. Mas pronto, espero que um dia que venham ver a luz do dia também. E certamente verão, e quem sabe muito em breve. E agora aqui a grande questão é, como é que se passa da fantasia para as comédias românticas? Foi difícil? Foi algo muito natural? Como é que foi? Não foi difícil. Eu acho que foi uma passagem muito natural, ou seja, na Defensora do Oculto, embora seja fantasia, é uma fantasia mais... jovem e é uma fantasia mais cómica também e o romance também tem um fator muito importante, ou seja, eu acabei por pegar em todos os pontos que já fazia na Defensora do Oculto, retirar-lhes a fantasia e escrever a partir daí os meus romances. Eu acho que foi fruto de, por exemplo, a Defensora do Oculto eu comecei a escrever quando estava no meu 10º, 11º ano e os romances eu comecei a escrever se calhar há 3 anos. Portanto, quando tinha 25 anos, mais ou menos. E eu acho que foi uma progressão natural. Portanto, eu cresci, eu mudei, os meus hábitos de leitura mudaram, os meus gostos mudaram. E acho que foi uma coisa que foi acontecendo. Não foi planeada, mas acabou por ir acontecendo gradualmente. E acho que, embora goste muito, e como estava a dizer, é o meu bebê, é a defensora do oculto, mas acho que as comédias românticas é o género que me sinto mais confortável também e que, de certa forma, melhor encaixa comigo. Muito bem, olha, eu vou-te dizer que as tuas comédias românticas eu já adorei todas, só não li mesmo o teu A Defensora do Oculto, mas também espero fazê-lo. E não tenho nada a apontar, são livros que eu começo e, sei lá, 2, 3 dias estão acabados. E, isso é bom! É, sim, e aliás, agora até ando numa de emprestar os teus livros a uma amiga que também quer muito ler, portanto, vou pôr aqui um bocadinho a região toda a ler também, aos pouquinhos. Só que, precisamente por serem livros que muitos, ainda há muito aquele debate entre alta e baixa literatura, ainda há muita gente que considera as comédias românticas como um género inferior. Alguma vez sentiste isso? Alguma vez te sentiste julgada por isso? Olha, não propriamente. Eu sempre senti desde o início uma grande aceitação, tanto na parte de quando era fantasia, quando era a defensora do oculto, como quando passei para os romances. Existe muito esse estigma, e é verdade, existe muitas pessoas, não só de faixas etárias mais altas, mas também mais baixas, que pensam que, ou porque não é um clássico, não é bom. Ou porque se calhar é uma autora mais jovem a escrever, porque para todos os efeitos eu quando comecei a lançar livros foi nos 20 e poucos anos, não é? Não que agora seja muito mais velha do que isso, mas se calhar acham que devido à inexperiência, que também não é bom, mas não posso dizer que tenha sentido alguma vez, ou que me tenha sido dito diretamente, olha, o que tu estás a escrever, o que tu estás a lançar, não é bom por ser uma comédia romântica ou uma fantasia mais leve. Obviamente esse estigma existe, mas felizmente eu tive a sorte de não ter apanhado, se calhar, pessoas que me tenham dito diretamente, se calhar pensaram, se calhar há pessoas que pensam, não é? E acredito que sim, e a verdade é que nós nunca conseguimos agradar a toda a gente e nem todo mundo gosta de amarelo e está tudo bem quanto a isso. Acho que acima de tudo temos de tentar respeitar os gostos de cada um e o que as pessoas gostam de escrever, e isso é uma coisa muito importante para mim, porque na verdade eu escrevo aquilo que gosto de ler. E eu crio as histórias que gostava de ver contadas. Portanto, é uma coisa que para mim faz sentido e foi uma coisa que eu tive sempre bem definida desde o início, que é, ok, eu vou colocar as minhas histórias cá fora, portanto, vão deixar de ser só minhas e mais pessoas vão lê-las, não é? Eu tenho de estar pronta para que as pessoas não gostem delas. Porque acontece. E é totalmente legítimo. Portanto, para mim o mais importante é eu colocar sempre cá fora uma coisa que eu gosto e que eu me sinta bem. Claro que o resto depois é tudo um acrescente e uma mais-valia. Claro, e sentes que de alguma forma, com também toda a divulgação de conteúdos literários que tem sido feita nos últimos anos, achas que esse estigma tem estado a ser alterado e de alguma forma a diminuir, ou ainda é algo que persiste muito? Eu acho que persiste, mas é engraçado porque começamos a assistir, as pessoas não se calam, ou seja, antes existia e as pessoas, de certa forma, ouviam e não discutiam. Mas agora eu sinto e vejo muito mais nas redes sociais e nas novas gerações também, não é? Que as pessoas lutam contra isso. E fazem mesmo questão de dizer, não, não são só os clássicos que são bons, não é só o autor X ou Y que é bom. E noto um grande apoio que tem vindo a crescer. Eu lancei A Defensora do Oculto, não te quero mentir, mas eu acho que em 2019. Portanto, de 2019 até agora já passaram alguns aninhos e eu tenho vindo a notar que o público tem crescido imenso nesse aspecto. Quando eu apareci nas redes sociais com o meu livro acabado de lançar, senti apoio, sim, senti-me bem recebida, mas acho que agora esse apoio está muito generalizado até a outros autores portugueses mais desconhecidos, felizmente, não é? E noto que as pessoas têm orgulho em ler autores desconhecidos, em descobri-los, em partilhar as suas histórias também. Portanto, é uma coisa que estigmas existem e eu acho que vão existir sempre. E acho que o que importa mesmo é que as pessoas comecem, lá está, a lutar contra eles da forma que conseguem, sempre respeitando também a opinião da outra pessoa. Sim, é muito bom realmente ir vendo essa evolução. E por falar nisso, como é ser um autor nacional? Quer dizer, foi difícil conseguires publicar, porque nós sabemos que em Portugal o mercado editorial ainda tem muito que se diga. Foi É difícil complicado. entrar, é difícil manter, como é? Bem, é complicado. Eu tive uma vantagem que, se calhar, muitos autores que começam não têm, que é, eu sou de comunicação. Portanto, no meu dia-a-dia, eu faço a comunicação de várias marcas, vários produtos. Por isso, quando eu lancei o meu livro, de certa forma, foi uma liberdade, porque era uma coisa que era minha, e eu podia comunicá-lo da maneira que eu queria. E, de outra maneira, foi uma vantagem para mim, porque eu tinha as ferramentas para o fazer. Eu sabia onde procurar o meu público-alvo, eu sabia que tipo de conteúdos é que os meus potenciais leitores podiam ou não gostar. Portanto, eu consegui posicionar-me dentro desse mundo. E muitos autores, se calhar, lançam o livro, estão à espera, não digo isto de uma forma negativa, mas estão à espera porque desconhecem como é que tudo funciona, que seja a editora a fazer tudo e que trate de fazer uma boa comunicação e que essa comunicação garanta vendas, que essas vendas tragam reconhecimento, quando na verdade não é assim. O trabalho do autor não acaba quando ele escreve o livro e entrega à editora. O autor é tipo um polvo, nós temos de ter as mãos em tudo e temos de estar sempre a tentar aparecer, inovar, ter disponibilidade para fazer, por exemplo, presenças em eventos, as feiras do livro, eventos de lançamento, mesmo eventos, se calhar, em terras mais pequenas, onde acontece menos coisas, as pessoas até acabam por aderir bastante bem. Portanto, é uma luta, é constante, mas é algo que vale muito a pena. Eu, quando comecei, entrei num. Hoje fala-se muito do BookTok. Não é? É uma coisa que está super na moda. Eu, quando entrei para o Bookstagram e encontrei uma comunidade no Instagram que falava sobre livros. Ofereci alguns exemplares para ter algumas reviews dos meus livros. Umas correram bem, outras correram mal. É tudo uma aprendizagem. E a partir daí fui sempre ganhando o meu público, que tenho super orgulho em dizer, é um público mesmo muito fiel. É incrível como há pessoas que não me conhecem de lado nenhum, nunca estiveram comigo, nunca falámos sem ser por mensagens, mas que dizem que sempre que sair um livro meu vão comprar e comprem. E a verdade é essa: é que sempre que sai, compram e mandam fotografia e mostram e falam comigo. Portanto, essa parte é incrível, porque sinto mesmo que há amor do outro lado. E, de certa forma, é uma recompensa enorme para o trabalho que há deste lado, porque há trabalho, não é? Há disponibilidade, há muito tempo investido em criar conteúdos, em responder às mensagens, em estar presente. Nada disto significa que não me dê gosto, porque dá, porque não o faria se não desse. Claro. Mas o reconhecimento nesse aspecto acaba por ser muito bom. Mas se é difícil, é difícil. E se todos os autores conseguem, nem todos os autores conseguem. O fator sorte também acaba por ser importante. A sorte tem muita, muita força e o trabalho tem outra tanta. Claro, isso quase como em tudo, mas sem dúvida que talvez no mercado editorial português se note um bocadinho mais. E como é que é receber as primeiras opiniões, as primeiras reviews dos teus livros, dos que já publicaste, destes mais recentes? Como é que é? Eu pareço uma miúda na manhã de Natal. Porque eu tenho leitoras beta e trabalho com elas de formas diferentes. Há algumas eu vou mandando capítulo a capítulo, então vou tendo um feedback quase em tempo real do que é que acham, do que é que pode ser melhorado naquele próprio capítulo. E tenho outras que envio só já o resultado final, por exemplo, o manuscrito final, ainda antes de revisão e tudo isso, mas já completo. E essas são as que me dão mais friozinho na barriga. Porque, de certa forma, estou-lhes a mandar uma coisa já fechada e elas depois ou gostam ou não gostam. Portanto, há sempre aquele misto de receio que ainda existe. Eu, bem, agora tenho que fazer conta. Eu acho que já lancei para aí 6 livros, vou para o sétimo, mas esse receio ainda existe. Eu, cada vez que ponho um livro cá fora, seja para as leitoras betas ou mesmo já em pré-venda, por acá, por exemplo, esse friozinho na barriga ainda existe, essa expectativa do que é que as pessoas vão achar. E será que este livro vai ao encontro daquilo que as pessoas estão à espera? Será que esta história é ou não melhor do que a história anterior, por exemplo? Será que estou a conseguir superar-me e superar aquilo que já fiz? Uhum. Ou será que as pessoas vão ler e vão pensar, ah, este ficou meio aquém daquilo que já li dela? O que é completamente normal e acontece com tudo, não é? Mas há sempre este receio. Mas depois é incrível receber as primeiras opiniões e ler as primeiras opiniões, que felizmente têm sido positivas até agora. Como é lógico, também já tive críticas negativas, graças a tudo que foram sempre com respeito. Portanto, nunca ninguém me disse odiei o teu livro porque não presta. Não, as pessoas normalmente quando não gostam dizem não gostei desta parte ou não gostei daquilo, porque e até falam comigo e trocamos ideias, e muitas dessas críticas negativas ajudam-me também a evoluir. Eu aceito-as de uma forma natural, porque eu sei que há pessoas que às vezes ficam um bocadinho, não digo ressentidas, mas se calhar um bocadinho mais sentidas. Ou sentem que é um ataque pessoal, mas não. Na verdade, as pessoas que leem o meu livro estão a ler uma coisa que eu fiz, não me estão a ler a mim. E existe uma diferenciação entre o autor e a obra. Portanto, é completamente, não quero dizer aceitável, porque aceitável até parece pouco, mas é natural que as pessoas não gostem e que digam que não gostam e o que é que não gostam, e ajudam-nos a melhorar. Portanto, acho que é um pouquinho por aí. E por falar em pré-venda, tu vais lançar um livro novo em fevereiro que já está precisamente em pré-venda e aparentemente tem tido bastante sucesso. O que é que nos podes revelar sobre ele? Ora bem, então, esta é uma história engraçada. Eu estava no Algarve, estava na praia, em junho, nos feriados. Quando recebi uma mensagem a dizer que a Saída de Emergência, que é a minha editora atual, gostava de falar comigo, porque leu o meu livro anterior e gostou bastante da história. Então mandaram-me uma mensagem. Eu estou na praia, estendida na areia, ok? É muito importante para a história. E eu respondi, assim meio com os pulos, mas a dar um ar de impávida e serena. E disse, sim, claro, podemos falar, este é o meu número. E fiquei a pensar, bem, isto eles agora ligam-me daqui a uma semana ou 2 semanas. E está tudo bem. E no segundo seguinte toca-me o telefone. E eu a pensar, ok, meu Deus, não estou pronta para isto. Começo a falar com eles e eles disseram, perguntaram se eu tinha alguma coisa feita. Perguntaram se eu teria interesse também, não é? Falámos um bocadinho. E o que é que eu tinha feito? Portanto, nada. Eu tinha feitas umas 20 páginas de uma história que ainda não tinha nome, que eu sabia para onde é que queria que ela fosse, mas que ainda não tinha dedicado a ela. E pensei, ok, Andreia, ou tu nos dizes que não tens nada e a oportunidade meio que se vai, ou tu podes-lhes mostrar aquilo que efetivamente tens, que é pouquinho, dizer a tua ideia para a história e pronto, e dizer, olhem, tenho isto, mas preciso de tempo para escrever isto. E foi assim. Cheguei à casa da praia, tive a rever aquilo que tinha e enviei-lhes. E de novo pensei, daqui a uma semana devo ter feedback deles. Mas não, na manhã seguinte tinha lá a resposta que tinham gostado e que gostavam então que eu continuasse essa história. E se no dia a seguir eu ia à Feira do Livro e que podíamos falar pessoalmente. Eu estava no Algarve, a Feira do Livro era de Lisboa. E o que é que eu respondi? Sim, claro que eu amanhã vou à Feira do Livro. Porque, como não, não é? Eu ia regressar para casa nessa manhã, por acaso, mas claro que não estava a pensar ir à Feira do Livro, estava a pensar vir para casa, descansar, porque no dia a seguir era dia de trabalho. Mas lá fui para a Feira do Livro, estivemos a trocar opiniões e foi um bocadinho assim que nasceu O Amor e Outras Mentiras. O que é que eu posso dizer sobre esta história? É a história da Vanessa. Portanto, a Vanessa trabalha numa agência de comunicação. Quero deixar muito claro para qualquer cliente que me ouça, porque eu também trabalho numa agência de comunicação, de que qualquer parecença com a realidade é coincidência. E a verdade é que a Vanessa é uma pessoa muito descontraída. Deem-lhe uma t-shirt com frases engraçadas, deem-lhe um copo de vinho e ela está feliz. e ela tem um melhor amigo, que é o Duarte. E o Duarte tem um segredo, que eu não vos posso revelar ainda, mas a história começa quando o Duarte pede à Vanessa para ela fingir ser a sua namorada para o casamento da irmã dele, porque o Duarte é homossexual e a família dele não sabe. A adicionar, a avó do Duarte é uma daquelas velhas do Restelo, extremamente homofóbicas. E isto só faz com que o casamento seja... tenha tudo para ser desastroso, na verdade. Eu acho que a história está muito engraçada. Acho que também passa algumas lições importantes, como a questão da aceitação por parte da família, como a questão da inclusão. São lições que eu tentei passar através de algumas personagens, de uma forma leve, porque apesar de ser um livro de comédia romântica, e tal como nos outros, eu gosto de o fazer, de passar algumas lições. Não gosto de ser chatinha e de estar ali a bater na mesma tecla, mas algumas coisas eu gosto de passar. E aqui foca-se muito nessa questão e na questão do abuso laboral também. Dos patrões acharem que estamos sempre disponíveis a todas as horas, a todos os momentos, e de não haver limites entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, são as duas grandes temáticas, diria eu, que vamos conseguir encontrar aqui, mascaradas de uma forma bastante engraçada. Portanto, temáticas bastante diferentes daquelas que os livros anteriores abordaram, o que também é sempre bom. Mas isso fez com que escrever o livro fosse mais desafiante, ou seja, no fundo, como é que foi o processo de escrita deste livro? Então, eu já tinha a ideia há algum tempo. Só ainda não a tinha colocado em prática. Depois de a comentar com o meu editor, vimos algumas ideias em conjunto, ele deu também algumas sugestões, eu fui adicionando outras, e a verdade é que quanto mais motivada eu estou, ou quanto mais embalada eu estou na história, mais rápido eu a escrevo. E a partir do momento em que eu já sei o que é que quero que a história seja, torna-se muito fácil. Eu primeiro faço um género de um esqueleto, faço um resumo em que coloco por capítulo o que é que eu quero que aconteça e depois basicamente escrevo esses capítulos. É muito raro eu sentar-me para escrever e não terminar um capítulo. Um capítulo em Word, com paginação que eu costumo fazer, normalmente é 5, 6 páginas Word. Por isso é muito raro eu sentar-me para escrever e não fazer um capítulo seguido. Portanto, a partir do momento em que eu tive o sim de que seria para avançar, eu sentei-me ao computador, fiz esse planeamento e quase todos os dias começava a escrever. Claro que há alturas que flui melhor, há alturas que flui pior, e eu tenho, faz parte, exatamente, e eu tenho uma coisa caricata, que é, se eu estiver uma semana ou uns dias sem escrever esse livro em particular, o livro que eu estou a escrever no momento, eu começo a sentir que perco um bocadinho a voz com que o estou a escrever. Então eu tenho de reler tudo para trás, para voltar a apanhar, para voltar a apanhar esse tom. Então eu cheguei a um momento do livro, mais ou menos para o meio, em que estou a tentar fazer uma cena mais quente, porque o livro também tem algumas cenas sexuais um pouquinho mais explícitas, não é um romance erótico, longe disso, mas tem algumas cenas explícitas. E eu cheguei a uma cena dessas e nada me estava a sair. E tudo o que me saía parecia meio fraquinho, meio frouxo. Não era a voz daquela personagem. Não era a forma como aquela personagem normalmente se exprimia. Então tive de parar, tive de ler tudo para trás, para depois ir embalada outra vez. E já quando estava, se calhar, a 70%, 80% do livro, aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Então depois eu estou basicamente uma semana a reler tudo outra vez com calma, em que já vou corrigindo alguns erros, em que já vou mudando também algumas coisas, e depois é que continuo. Alguns também a 80% do livro pensei que faltava qualquer coisa, algum elemento de comédia, uma coisa que eu achasse que podia adicionar algo à história. E foi quando eu pensei... Já sabem o que é? Exato, foi quando eu pensei, vou adicionar o Frufru, que é um cão super elegante, digamos assim, super nariz empinado, e que vai ser aqui um género de arqui-inimigo da Vanessa, e que vai trazer também algumas situações muito caricatas. E a verdade é que a partir do momento em que me deu esse clique de que podia adicionar essa peça à história, parece que tudo o resto ganhou um pouco mais vida, parece que tudo começou a encaixar melhor nos seus sítios. E é assim que eu gosto, é quando as coisas começam depois a tomar forma, a encaixar tudo bem e a história ficar fluida e sentir que quando chego ao final tenho mesmo uma história fechada. Não quer dizer que depois não mude alguma coisa, porque mudo, mas eu gosto de quando chego ao último capítulo e escrevo ali o fim, a história em si já está toda feita. Depois são detalhes. É adicionar um pouco de profundidade, descrever um pouco melhor o ambiente, se calhar os cheiros, mas corrigir erros, claro, como sempre. Mas a história em si, eu gosto de deixar logo fechada no primeiro rascunho. E é engraçado que quem te vai acompanhando, ou pelo menos eu tenho essa sensação que te vou acompanhando nas redes sociais, parece que tu escreves ali com tudo projetado, que escrever é uma coisa muito fácil. Quando tu tens a ideia para uma história, por norma vem logo assim, mais ou menos toda estruturada, inspiras-te facilmente e depois é só escrever. Sim, é verdade, eu acho que sou uma dessas sortudas irritantes. É verdade. Lá está. Eu não escrevo por ser o meu trabalho ou por ser uma coisa que eu sinta que tenha de fazer. Eu escrevo mesmo quando quero escrever, quando me apetece escrever. Eu não sou aquela pessoa que força. Portanto, se não estiver a fluir naturalmente, como eu mostro quando estou a escrever, não é? E como os meus seguidores conseguem ver, se não for para sair naturalmente, então não sai. Porque eu sou aquela pessoa que, se estiver embalada na história, eu posso escrever todos os dias, mas também sou aquela pessoa que pode passar 2 meses sem escrever. E eu não me culpo quanto a isso, não me cobro nada quanto a isso, não me preocupa sequer. Porque eu sei que se não estou a escrever neste momento é porque estou a fazer outras coisas. Estou a viver a minha vida, ou estou a descansar, ou simplesmente não me apetece, e eventualmente vai-me voltar a apetecer. E quando me voltar a apetecer, eu vou voltar a escrever e vou voltar a desfrutar, porque acho que é isso que para mim faz sentido, e acho que é por causa disso, por eu ter também esta postura tão, não lhe quero chamar básica, mas se calhar esta postura tão simples, que também acaba por correr bem. Histórias e ideias para histórias eu tenho muitas na cabeça, mas até ao dia em que me dá o clique de escrever aquela história em particular, muita coisa acontece, mas quando o clique se dá é incrível e de facto flui muito bem. Sim, talvez precisamente por não colocares essa pressão de que tens de escrever obrigatoriamente daquele livro em X tempo, isso provavelmente também ajuda muito. Ora, e como tu disseste há pouco, tu trabalhas em comunicação, portanto a escrita não é o teu trabalho principal, digamos assim. É difícil conciliar um dia inteiro de trabalho e depois ainda sessões de escrita? Tem dias. Às vezes, lá está. Como eu não me cobro, não posso dizer que é difícil, porque quando eu escrevo é porque me começa a saber bem escrever e é porque, de certa forma, ajuda-me a desanuviar do dia de trabalho. Eu tenho colegas meus e às vezes até amigos que dizem: como é que tu aguentas? Estás um dia inteiro ao computador a trabalhar e chegas a casa e ligas o computador e vais escrever. E eu digo: ok, certo. Mas estou o dia inteiro no escritório, a trabalhar, e chego a casa e estou confortável no meu sofá com a minha manta, com os meus gatos, a escrever as minhas histórias, a dar voz às minhas personagens e aquilo que eu acho que é mais importante é a fugir do meu mundo. Portanto, para mim é uma forma de desanuviar e de relaxar do dia. É uma coisa que me sabe mesmo bem. Eu não sou de toda aquela pessoa que se irrita a escrever, por exemplo. Se a cena não estiver a sair certa, eu, bem, vou ver Netflix e está tudo bem. E no dia seguinte ela há de sair melhor. Agora, enquanto flui, vai fluindo. Por isso não posso dizer que seja difícil conciliar. O que é difícil é quando me apetece mesmo muito escrever e estou naquela fase em que estou mesmo por dentro da história e quero avançar e tenho as cenas todas idealizadas. E depois não tem tempo, que acontece, mas lá está, é uma gestão, faz parte. Muito bem, olha, vou-te fazer, antes das perguntas finais, só mais uma questão, porque já estamos aqui a correr um bocadinho contra o tempo. Queria só perguntar-te se mudavas alguma coisa de forma muito breve nos livros que já tens publicados ou achas que estão exatamente como deviam estar? Em todos. Mudava em todos. Mas eu acho que isso é geral. Eu sempre que leio uma coisa minha, já publicada, porque lá está, os anos vão avançando e eu vou mudando um bocadinho, vou crescendo, vou tendo outros gostos. E às vezes, quando leio coisas mais antigas, eu penso, mudava esta frase, isto dizia daquela maneira. Portanto, se alguém me lançasse o desafio de hoje vamos lançar todos os teus livros do zero, podes mudar tudo o que tu quiseres, eu acho que os reescrevia a todos. O que não significa que não adoro como eles estão, porque adoro, gosto muito. E acho que faz sentido para a Andreia que os escreveu naquela altura, para aquilo que estava a ser sentido naquele momento. Eu acho que encaixam muito bem com aquilo que eu era, com aquilo que eu fiz, tal como os próximos hão de encaixar. E acho que é apenas natural e positivo que se vá sentindo uma evolução ao longo do tempo e que se não fosse assim, seria de estranhar. Claro, e também mostra que vais evoluindo enquanto escritora, o que é sempre bom. E agora Exatamente. sim, as nossas duas últimas perguntas, nos minutinhos que ainda temos, são as minhas perguntas habituais que faço a todos os convidados. E a primeira é: se pudesse ir jantar fora com um escritor, vivo ou não, quem seria e porquê? Eu ia com a Colleen Hoover, porque eu gosto de todos os livros dela. Ainda não encontrei um que não tenha gostado. Porque já disseram que eu sou a Colleen Hoover portuguesa, embora eu não entenda, porque ela não escreve propriamente comédia romântica. Sim, Portanto, todo. não entendo propriamente, mas gostava muito. Eu acho que ela fez uma carreira incrível. Não sei como é que ela escreve tanto, adorava saber o segredo. Portanto, espero que ao jantar ela me dissesse isso. Isso seria sem dúvida uma conversa interessante. E finalmente, qual é ou quais são, eu faço sempre esta pergunta no plural, os livros da tua vida? Eu tenho dois. Eu tenho A História Interminável, do Michael Ende, que foi o primeiro livro que eu diria que li com gosto, porque na altura tínhamos de fazer o. Eu acho que se chama Biblioteca de Turma, nas aulas de português, e tínhamos de escolher livros. Não tinham de ser necessariamente do Plano Nacional de Leitura. E o meu pai tinha este lá em casa, sugeriu-me. Eu lembro-me de estar todas as noites na cama, antes de dormir, a ler um bocadinho, e gostei mesmo muito da história. Para quem não sabe, é a história de um menino que está a ler um livro e entra dentro da história do livro. Portanto, é de fantasia, mas é adorável. Há um filme, há um dragão, é incrível. Portanto, esse é um. O outro, e em que eu chorei horrores, é As Memórias de um Gato Viajante. Eu não sei o nome do autor. O autor, eu acho que é japonês. Espero não estar a dizer nenhuma baboseira. Eu acho que é japonês. E eu li esse livro e esse livro fez-me lembrar muito uma situação que se passou com um dos meus gatos. E eu juro que estava a ler aquilo e eu só pensava, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E para o fim já só chorava e tenho um cantinho muito especial no meu coração para esse livro. Muito bem, e são também duas recomendações que ficam para os nossos ouvintes. Terminamos por aqui e agradeço-te mais uma vez a participação. Como disse no início, espero que tenhas gostado e quem sabe numa próxima não nos reencontremos. Claro que sim, obrigada eu. Para os nossos ouvintes também, muito obrigada por terem acompanhado este episódio até ao fim. Todos os livros da Andreia e os que ela sugeriu estão disponíveis na Papelaria Meio Mundo, portanto, se ficaram com curiosidade já sabem onde os podem encontrar. Muito obrigada. E até para a semana. Fiquem bem, fiquem com os livros. Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. As últimas novidades literárias, os melhores acessórios e prendas de bom gosto para todas as épocas do ano estão na Papelaria e Livraria Meio Mundo. De segunda a sábado, na Rua Professor Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, em Oliveira do Hospital. Papelaria e Livraria Meio Mundo. Sempre consigo.